siga seguro na sua Honda, com peças originais, garantia de fábrica e as melhores ofertas. Kit cilindro linha CG 160 de R$799 por apenas R$599. Pneus dianteiro e traseiro para Bop, Bi, CG por apenas R$149. E o melhor, não pague nada pela instalação. A mão de obra é grátis. E você ainda pode ganhar uma Honda CB500F na promoção Natal dos Sonhos. Honda Grupo Star, há 27 anos fazendo mais por você. Tem horas que a experiência faz toda a diferença. Assim como as pilhas alcalinas Premium Panasonic. Tudo porque elas têm a força que você precisa para enfrentar qualquer obstáculo. Duram até 18 vezes mais do que as pilhas comuns. E ainda possuem proteção anti-vazamento. Pilhas alcalinas Premium Panasonic. Criado para você fazer mais. Panasonic. Café Tainá. Tenha em seu comércio Café Tainá. Um café forte com o selo de pureza Bic e com precinho incrível que cabe no seu bolso. Café Tainá. Você encontra em todos os supermercados e mercearias de Rio Branco e interior. E você, dona de casa, na hora de ir ao supermercado, não esqueça de comprar o Café Tainá. Ligue e faça seu pedido. 999-68-7324. Café Tainá. Você me toca, não arrepia a pele. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo. Um casal. Doa quem doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. O embaixador. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo, menos um casal. Doa quem doer, no caso eu. Vou indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou decair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Você está ouvindo De Bem com a Vida. Se eu tivesse pensado bem, não te beijaria daquela maneira. Não te acordaria aquela noite inteira pra fazer amor só mais uma vez, depois de umas três. E agora? O coração não sabe o que faz. É o menino perdido na festa, tentando encontrar os pais. Ai, te esquecer eu já não sou capaz. Só me chamar. O coração não sabe o que faz. É um menino perdido na festa, tentando encontrar uns pais. Ai, te esqueceu. Toma Vitamel, nunca mais sofre com cansaço e fraqueza no corpo e na mente. Anemia, desânimo, falta de disposição e tonturas. Vitamel fortalece dentes, músculos e ossos. O Vitamel é o único que fortalece você da cabeça aos pés. Tomando Vitamel, você pode se livrar do estresse, cãibra, dores no corpo, insônia, esquecimento, osteoporose, dormência no corpo e derrames cerebrais. O Vitamel livra você do nervoso, fadiga e colesterol alto. Quando for na farmácia, só compre se for o verdadeiro Vitamel. E agora vocês podem contar com os benefícios do Vitamel Gold Líquido, a cura para a impotência sexual de homens e mulheres. Para te ajudar no dia a dia, você pode contar com as vitaminas Neoquímica, que foram desenvolvidas para suplementar as vitaminas e minerais, auxiliando na imunidade, disposição e energia. Vitaminas de A a Z, tem para mulher, homem, para quem tem mais de 50 anos e muito mais. Vitaminas Neoquímica, sua saúde é nossa vocação. Distribuidora Ecoacre, 3216-3535. A Fogás tem uma história de compromisso com a sua segurança e com a sua comodidade. Ao escolher Fogás, você também escolhe mais variedade e qualidade com a linha completa de botijas, que você pode destrocar sempre que precisar. Contar com uma rede de revendas capacitada e próxima de você. Ligar para o revendedor ou pedir pelo app, pesquisando preços na sua região. Fogás, inovando sempre com segurança e qualidade. Café Bujari. Tenha o melhor café em suas manhãs. Café Bujari. Um café forte e gostoso com aroma incrível que vai conquistar você e sua família. Café Bujari tem o selo de pureza BIC. Você encontra Café Bujari em todos os supermercados de Rio Branco e municípios. Se você ainda não tem o Café Bujari em seu comércio, ligue e faça o seu pedido agora. 999-687324. Café Bujari. Café forte e gostoso. Você está ouvindo De Bem com a Vida. Já estamos de volta e eu quero falar agora do Café Bujari. É isso mesmo, Café Bujari é tudo de bom, hein? Na hora de escolher o seu café, não esqueça, café tem que ser Café Bujari. Sabe por quê? Porque ele é produzido aqui, ele é do Acre, é acreano. E o precinho, dona de casa, é do jeito que você gosta. Então, na hora de escolher o seu café, não esqueça, café tem que ser Café Bujari. Vamos lá para mais um bloco musical? Daqui a pouquinho eu tô de volta, hein? Mari Fernandes, ele quer desse? Tá gravando? Pra você é só mais um rolê, uma ressaca. Pra ela outro apago, outro batido, outro trauma. Finaliza a saideira, destrói os sonhos de uma vida. Você curtindo o auge dos seus 30 e poucos anos. E ela te esperando, agora ela fazendo planos. Você não vai ganhar nada com isso. Não tem ninguém achando isso bonito. Sabe sua responsabilidade. No seu lugar eu teria vergonha. Ela teria te deixado fazer o que se ela. Ela nem sonha quem você é. É hora de parar com a presepada. Respeita a sua namorada. Agarra essa mulher em casa. Agarra ela em casa. Vive numa busca incessante pra achar alguém interessante. Você enxerga que ela é brilhante. Que ela é rara. É hora de parar. Vida na Eco Acre FM. Lucas Braga, decora aí, é pra lascar o coração. Eu sei porque não deu nós dois. Tentei, chorei, só sei que nunca foi. Bebê, não fique mal, eu quero você, mas também quero todo mundo.

viver feliz, eu faria de tudo pra mudar seu mundo. Palmas pro Cristiano Araújo, que pra sempre vai viver nos nossos corações. Você está ouvindo De Bem com a Vida. Todo amor parece no começo um mar de rosas, mas é triste numa lágrima que cai. É uma chama que se espalha, põe o fogo sobre a palha e destrói tudo depressa até demais. Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar. Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz. É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda, com estrelas coloridas, sem espinhos no caminho do amor. Maravilhosa confusão que enlouquece o coração, que alguém fica apaixonado sempre quando um grande amor se faz. Os nossos sonhos vão crescer mais, porque a saudade tem mil amores. Quando a dor se esconde no olhar que tá distante, a lembrança deixa o coração fugir a procurar um amor que na verdade, mesmo longe, continua sempre aqui. Amar é uma fantasia quando a gente finge ser feliz. Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz. Quando o grande amor chegar, te vencerá. E quando menos se espera, o amor feito uma fera se transforma simplesmente em paixão. Faz do inferno paraíso e do sorriso uma solidão. Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz. É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda, com estrelas coloridas, sem espinhos no caminho do amor.

não precisa entregar. E eu vou fazer uma alteração. Vendedor, eu sei que você não é culpado de nada. Eu não vou te deixar no prejuízo. Entrega lá em casa uma cama de solteiro, só um travesseiro no lugar da geladeira. Manda um frigobar, um guarda-roupa, duas portas. Sei que ela não volta, nem precisa dessa mesa de jantar. Uma cama de solteiro, só um travesseiro no lugar da geladeira. Manda um frigobar, um guarda-roupa, duas portas. Sei que ela não volta, me perdoa, mas vou ter que cancelar. Ela acabou de me deixar. Tô indo lá na loja agora cancelar o pedido. Já não tem mais sentido depois de tudo que ela me fez. Guarda-roupa e a geladeira que ela escolheu, não precisa entregar. E eu vou fazer uma alteração. Vendedor, eu sei que você não é culpado de nada. E eu não vou te deixar no prejuízo. Entrega lá em casa uma cama de solteiro, só um travesseiro no lugar da geladeira. Mano, frigobar, um guarda-roupa, duas portas. Sei que ela não volta, nem precisa dessa mesa de jantar. Uma cama de solteiro, só um travesseiro no lugar da geladeira. Mano, frigobar, um guarda-roupa, duas portas. Sei que ela não volta, me perdoa, mas vou ter que cancelar. Você está ouvindo De Bem com a Vida. Tem carinha de 18, mas o fígado é de 80. Toca pra moer, pinga pra dentro e ela aguenta. Tchau, obrigado. E as inimigas choram. Zoeira never ends. Com ela o pau fora. Toca a panela, tem sua tampa. Só que ela é frigideira. Nasceu pra ser solteira. Nasceu pra ser solteira. Toca a panela, tem sua tampa. Só que ela é frigideira. Nasceu pra ser solteira. Mas desejada. Nasceu pra ser solteira, nasceu pra ser solteira, nasceu pra ser solteira, mas desejada que sexta-feira, nasceu pra